DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Seu clamor e seus pedidos serão atendidos. Super Pop. O melhor lançamento do ano chegou. Vocês estão todos preparados? Algo diferente chega até você. Algo diferente chega até você. Inovação. Mais uma vez, o Pop sai da frente. Super Pop Live. Super Pop Live. Agora, com o cenário 360. Cenário 360. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Voando! Voa! Abrindo as asas! Abrindo as asas e dando bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Juntinho, maninho! E aí, Alisson! E aí, Santa Isabel! Mostra aqui como é que é! Joga essa mãozinha pra cima! E joga essa mãozinha pra cima! O meu local de ponto de parada! É aqui, ó! O águia chegou! Acende a chama, meu águia! Chegou! A gente sempre procura diferenciar, porque esse é o Pop! Oh! E doida! Quero ver essa galera da direita balançando também aqui no meio. Bora pra esquerda aqui também, ó! Prepara! 1, 2, 3, vai, Marinho! isso, Ellison! Isso é melhor do que um gol do Brasil em cima do México, meu irmão! O Pop Live é bom, porque agora é 360. O Pop Live é bom, porque agora é 360. Então vai girando, girando, girando, girando, girando, girando. Cuidado, meninas, não deixa que o águia te bica. Bora, meu águia, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vem, vem, vem, vem, é pra você! Cidade Pop Live. Meninas aqui da frente, muito cuidado que o águia tá fim de picar vocês hoje, hein? Bora, maninho! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é bagulho louco. Eu queria chamar o nosso showman e que a luz parasse, e que a luz parasse, e ele vai botar pra girar, quer ver, Alisson? Joga essa mãozinha pra cima, só quem é de Santa Isabel. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, bate na palminha. Quem bota fé que a seleção vai ser campeã mundial. Quem é brasileiro e não desiste nunca? Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Um, dois, três, vai! Tirou! Gira, gira, gira, Derek Pupilho! Amor, eu sei que eu falei bem. Amor, eu sei, eu quero ouvir vocês. Mas vamos tentar conversar. Vamos tentar! Muito, muito, muito. Custa tanto. Alô, pressão! Sente, sente, sente. Pro lado, pro outro, aqui, aqui. Mais, mais, mais. Eu quero ver vocês! E a novidade é o show! Agora! Só mais. Só mais uma chance. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, bota pra endoidar! Oh! É uma noite pra gente fazer onda, meu irmão! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão meu parceiro consagrado, Gigão da Curuzu. O jogo virou. Isso. Como esse mundo gira, como esse mundo voltou. Não contou que pudesse mudar, que iria me amar. Isso é muito firme, galera. Agora vejam só. Parceiro Robin Gol também! Alô, Robin! Vamos viajar o mundo! Agora vai sofrer na minha mão. Abrindo duas asas. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa Super Bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e Meio. DJ Alisson, quando eu ouço, quando eu vejo o cenário girando, girando, girando, girando, a luz, o LED, tudo girando. Sabe o que eu lembro, Alisson? O neon, a galera com o neon na mão. Giro neon, giro neon, giro neon, giro neon, giro neon. Bota essa mãozinha lá em cima e vai girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Júnior do Sabor da Fruta! Eu sei que todo mundo tem celular aí, não tem? Todo mundo tem celular. Como tá acesa ali, Juninho? Deixa no escurinho, produção. Deixa no escurinho. Agora, quem tiver o celular, acende a lanterninha do celular aí. Acende, acende, acende, acende, acende, acende. Pra ficar bonito. Santa Isabel toda. Quem for do Pai Sandu também acende o celular. Quem for do Remo, acende o celular. Acende todo mundo. Começa a rodar o celular. Vai, vai, vai, vai. Vamos lá, DJ Sandu. Então tô pelo telefone, desbloqueia a tela. Faz o teu patata e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Esse aqui é do Barro! Olha o olho do Águia! Olha o olho do Águia! Pode fazer de novo! Bora fazer de novo! Bora fazer de novo! Agora esse papo já tá manjado. Bora fazer uma nova. Bora fazer uma nova. Ninguém saiu. Na hora que o Edson soltar a batida, a galera já vai sentir como é que é, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, três, vai, vai. É cocada boa, não é? Porra, eu senti a metade daqui, mas a metade daqui não foi. Eu senti só 180 graus. Eu quero mais 180 graus pra tornar o 360. Bora! Um, dois, três, vai! É cocada boa, não é? Bora, maninho! Deixa no escurinho, que agora eu quero só a torcida do Paysandu, mesmo por não ganhar hoje, mas a torcida do Paysandu é fiel, né, meu irmão? Quem é do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima. Quem é do Papão? Quem é do Papão? Vamos, Paysandu, vamos! Vamos! Joga! Quero! Mais uma, vai! Vamos! Mas quem tá feliz da vida, mesmo não estando bem na tabela, é a torcida do Clube do Remo. E quem é do Leão? Vai, Leão! Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Vai, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso todo leão. Mundo! Você e a sua gata, papai! Ei, Betinho Playboy, Cleo, manda o uísque pra nós, hein? Que hoje no crocodilo vai ser. Se vocês se sentem felizes, são nosso lado. O patrão, imaginem a felicidade que vocês trazem pra gente. E hoje todo mundo vai começar. Tomar. Alô, Gimac! O show vai começar. Alô, Luciano Moraes, o Barrão! O show vai começar. O show vai começar. Alô, Renan! Vai começar. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. Já começou, começou, começou. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Santorini. Santorini. Agora é no 18ão. Não, não, não, não, não, não, não. Agora é no 18ão. Não, não, não, não, não, não, não. Agora é no 18ão. Rebola aqui no top. rebola aqui no pop, rebola, rebola aqui no pop, rebola, rebola, rebola, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop. Pela modas, rebola. Obrigado, Eduarda. Rebola. Obrigado, Anderson. Rebola aqui no pop. Valeu mesmo, Júnior da Samba Fruta. Você é o lado da primeira dama. Rebola aqui no pop. Alô, papito. Rebola aqui. Você, estrelinha. Aqui no pop. Que papai do céu. Rebola. Dê mais 7, mais 14, mais 21. Aqui no pop. Rebola aqui no pop. Estamos juntos. Pop. E o Marujo direto do Rio de Janeiro. Rebola aqui no pop. Rebola. Bora, Marujo. Rebola aqui no pop. Tem a primeira dama. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Pop na tua cabeça. Rebola o que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. Isso, DJ Edson. Agora deixa só no solinho pra galera aprender a cantar. No solinho, no solinho do Paulinho. No solinho, no solinho do Paulinho. Edilson Rex pediu essa e o Ellison toca. Bora, Edilson Rex! Nosso parceiro Alex! O Alex da GDJ! Só o Mussolini que ele gosta! O rock tá pesado, o rock tá pesado. Avisa pra geral que esse pop é desguiado. Primeira coisa é curtir o pop, depois vem o resto. Pesado, avisa pra geral que esse pop é desguiado. Estúdio TI Produções. Bora, Manduca! Abre tua boquinha, Manduca! Lá vai! Na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. Vai, vai. É muito pop na tua cabeça. Vai, vai. É muito pop na tua cabeça. Eles, o nosso maninho Pura quer. Cabeça, o Pura. Teu convidado hoje de honra. Alô, Pura! Meu amigo Manduca também aqui pela retaguarda. Ele, o de menor, o Nil Fantasminha. Parceiro David Jamison, Ludo de aniversário. Nossa Senhora! Ela rebola e eu dou bicada. Santorini! E eu dou bicada. E eu dou bicada. Explode o bagulho! Cima, Ceará! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Vai, vai! Ho! Oh, hey! Ho! Oh, hey! Ho! Oh, hey! Ho! Oh, hey! Ho! Oh, hey! E aqui, Alisson, com a gente, nosso parceiro empresário João Agli, esse cara que sempre acredita no trabalho da família Pop. Alô, João Agli, chegue junto! Bora, inclusive, registrar esse momento ao lado dessa família maravilhosa, porque enquanto existir Jurunense, administração de Joagre, o Pop sempre vai estar aqui, juntinho com você, porque Papai do Céu te abençoa, maninho! Sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Bora, bora, bora! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Olha aí, vejo. E aê! Meu irmão, é muita onda nesse pop, todo mundo sabe disso, Ellison! Vai, malandra, vai, vai, vai, vai, vai! Essas malandra, assanhadinha, vai! Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandra, vai, vai, assanhadinha, vai. Rapaz, e o nosso baixinho mais cobiçado? Vral, vral, vem pra favela. Meu amigo, chama aqui, pescado! Então vem só pra colocar nele sou Elias Carvalho, meu. Vai, ele vai voltar. Da favela, o ritmo é esse aqui. Senta. Diego de Sanzabel, fala, Dieguinho. Senta aqui. Seguidores de aparelhagem, Alô, Diego. Já vou logo avisando que eu não tenho namoro. Vem, danada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din. Pode. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Fala, tio Chico do Jurunas. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Nosso empresário também, Gigi Andrei. O meu módulo. Direto do Rio de Janeiro, o cara que levou o Alice Juninho no Rio de Janeiro. Perda, e aguarda em janeiro. Meu chiclete favorito é Juninho, é o DJ Marujo, a gente tem aqui pra ele. Marujo. E a chamada oficial. Que eu não tenho namorado. Din, din, din. Meu parceiro Marcelinho. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Cadê o Douglas? O Douglas. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Bora, Filipinho do Leilão. Pega na mão e assume. Você é a primeira dama, garoto. Pega na mão e assume. Din, din, din. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Bora, Júlio da G1. Desculpa, mano. Tô contigo, maninho. Se eu tiver solteiro, o Batistão também. Ninguém. Se eu tiver solteiro, não. Bora, Batistão! Ninguém, suas amigas. Do lado da Sabine. Sua primeira dama. Suas amigas Putiane. Eu vou comer também. Suas amigas Putiane. Eu vou comer também. Vai, vai. Vamos no baile. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Bora comigo. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque. O empresário Mark tá aqui com a gente. Alô, meu empresário Mark. Ele é a sua gata, valeu, mano. Eu vou. Olha ali, Alisson André Moreno de Santa Isabel. Eu vou. O irmão do nosso Alberto Moreno. Hoje vai aguardar. Os tripulantes são aí também. A galera da golada também tá aí, Renan. Eu piquei. É o verdadeiro fundos. Na festa do Super Pop, o Bola GDK é um absurdo. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Bora por aqui. Vem comigo, pura. Tá com o rabetão com força. Pede o manduca, Robigol! Que baile é esse que... Olha o gelo, Robigol! Puto, é o Jay Smith, Nando, DK no susto. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com tudo. Tá com... Meu parceiro Toninho tá ali, ó! Tá com... E por aqui, meu maninho, Gelo Lopes! Pega, Jean, fazia tempo que eu não te via, meu irmão. Com força. Ao lado da primeira dama! Mas lá atrás o Dieguinho, os Pokémon de Ronde! Mas se eu não ver daqui a pouco, dou 360, meu irmão, e tu já viu tudo! Zezé! Zezé! 360! Vai, LG! Zezé! Bora, garoto! Bora pra cima! Pra mexer aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bora, Beat! O homem do uísque da esquina! O WM chama mão. David Subomínio. Vai paralisar com bundão. David Jamin Soluto também tá no berço. Alô, David. Paraliso. Beijo no teu coração, maninho. Sabe que é nós sempre. Eu acho que hoje o vereador Rodinha vai ter que pedir prorrogação hoje, hein, juiz? Alô, meu vereador Rodinha! Sempre que a gente toca aqui na área, ele sempre pede uma licença aí da Câmara Municipal, meu irmão. Ninguém é de ferro. É Cebrute, não é Cebrute, não. Bora, Renan. Renan do Papão. Tá aqui com a gente, bora, meu maninho. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora, Derek Pompilho. E o meu maninho, o Pezão. Não me abandona, Pezão. E a família Bazuca, Bazuca, Bazuca. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Várias maniçoba. É maniçoba aqui comigo. Morena jogando, loirinha jogando. No Ciro de Santo Isabel não pode faltar o maniçoba, ele tá aqui comigo. Jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Nossos fantasminhas são pra direita, esquerda, eles estão 360 hoje. Para, Bruninho! Pra mim você é a número um. Tá bonito, não tá, Renan? Rugido, Rex! E pré-candidato também, viu? Renato! Renato! Renato! Empresário da pesca, tá aqui com a gente, meu irmão. O homem tá com tudo e não tá prosa, viu? E dia 14, aniversário do empresário Gemac. E o bicho vai pegar lá no planetão. Alô, Johnny Pinho! Abraço pra ti, maninho. E a nossa grande amiga Jéssica também. Comemorando o seu aniversário, Elis. Hoje é valendo, viu? Bora, Júnior da Linave! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio. Essa mulher me faz tudo, meu irmão. Me deu um tênis de presente. Aí ficou legal. Falou que a botina não combina mais com a gente. E agora? Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o... Mas se não deu certo, manda pra longe, vai longe, vai. Vá pro inferno com seu amor. Vai pra lá. vai pra lá. Que aqui é só amor, pai, ó. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Alô, Murilaxi! Imagina que no lugar do coração da Murilo Silva! Diana, a Laís! A Lorena Beckman também! Tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. E aí, francês? Só deu França hoje, né, maninho? O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo. Nosso parceiro Arthur Dávila, Ellison. Filho do Pedro Dávila. Alô, Arthurzinho! O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O Emerson Soares da família Logos pelo Chope. O Ederson Logos pelo Chope também. Alô, Santa Isabel! Tá aqui com a gente também, bora, Eder! Meu parceiro Felipe, cara de Kombi! Ele também é Suasmi, sua primeira dama, a Brenda Soares. Alô, Felipe! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Lá. E o Mito Branco de Marituba! Sério, me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanto. Alô, Branco! Branco! Tá na minha, eu também te quero. Larga de bico. Passinho Branco! Nas casas, é sério, me entrega logo. Lucas Oliveira! Seu coração. Meu amigo da Nike também, Bruninho! Não aguento de tanto ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se o Mortadela chega aqui, mano. Precisa de mim pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei. Meu parceiro Maílson da família Roxon também. Amado, qual é ele a tá pra cá, meu. Já tô montando pra ali. Qual foi o teu olhar quando ele, a primeira dama. Pagou a luz. Inclusive, domingo ele tava com a gente. Foi meu convidado, tá aqui. Maílson! Já ganhei, novinha, pode pá. Obrigado, mano. Pode mandar o nome da galera toda. Novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Novinha. Novinha, novinha, novinha, santinha, santinha. A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de bonca em bonca. A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo. Bora, Renan! De bom... Bota a santinha pra quebrar, vai! Diz que a santinha, com a garrafa de tequila, santinha. Se acabou a bebida, santinha. Let's go, baby. DJ Fabiano, molequinho. Santinha, se acabou a bebida, Santinha. Daqui a pouquinho ele sobe do 360. Ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. Que ela desce. Chega aí, neguinho. Que ela desce. Lucas Play. A Santinha perdeu o Júnior. Vai, Júnior doido também. Quando o Jeguinho do Morro. E o Grilo. Meu amigo Jeituíra também por aqui. Esse moleque eu dou valor, meu irmão. Geral, geral, geral, geral, vai. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Sobe. Garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Let's go, DJ. Let's go, DJ. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a... Abastece tudo. Abastece. Luciano. Desce, desce, desce. Abastece, abastece e deixa no escurinho. No escurinho você se solta. No claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Bora pura! Solta o choque! Ela merece, ela merece, ela merece. Acende a luz, pai! Comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira dá um brise e pega essa vergonha. Bora, Juninho do Sabão. Toma, apaga. Bora, Anderson Mirizinho. Chama, Anderson. Bora, tudo. Bora, Quinto. Bora, Sacra. Chama no swing. A melhor das vezes. Bora, Marrobigum. Bora, Pezão. Atenção, Salvador Fest. E a nossa galera de Castanhal aqui. Vamos dar uma sarrada. Meu amigo China. O Tássio também. O Endre, Juninho, também tá aí com a gente. O Endre. O Endre tá comandando pela esquerda do 360. Prepara pra sarrada no ar. Alô, Foca Mix! É o Foca! 360! Você se solta no claro, tá com vergonha, apaga a luz. Um, dois! Daniel no ré do pé do poço. Essa novinha do baile sentando na aula. Alô, Dudu dos Talibãs! CS tá tocando, comandando ponta a ponta. Quem tá solteiro dá um grito e perde essa vergonha. Alô, Clebinho Melo! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Vocês dançarem, viajarem, relembrarem, Alisson! Não tem coisa melhor, né, meu irmão? Para a mão, papinho! Papito do Pop! Estrelinha, é pra ti, ó! Tenho uma história pra te revelar. Sim. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Galera, gostinho, tomando gelada. Claro, eu já me apaixonei, sofri tão calado. E apoiando mais um projeto nosso, mano. Entre o medo e a verdade. Esse Pop é de você! Falava o tempo todo. Obrigado, minha família Bela Modas. Eu quero a Bela Modas girando no cenário aqui. Eu te amei, no dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar na próxima parada. Aquela velocidade, cidade! A menina que as flores, o cartão eu mandei pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirar. E pra você, Estrelinha? São 7 anos. Esse tempo todo sem falar. Você, o Papito, você vivia vagar, em que o Pop Live fez essa trilha sonora. Todo ônibus aconteceu. Esse é bom de vocês. É por isso que eu digo: obrigado, meu Deus! E aí, da música? Ah, papai! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais. Júnior da G1! Pra você dizer mudei, não quero mais você, não volta atrás. O Alan da GDS! Passou. Eu hoje. Hoje eu vou sair pra curtir. Bruninho Fantasminha, Dedê, Wallace, toda a galera, meu irmão, Zé Biguet. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Essa não, Ellison. Galera do rock. Essa não, Ellison. Novo príncipe. Essa não, maninho. Como vou te esquecer? Tudo me lembrar você, amor. Aí, Nanjinho, depois eu chego ali com o Maíus. Rapidinho, vai! Tudo que a gente viveu. O Eric da marca, fala, Eric! Eu. Rafael da marca, o Thiago também por aqui. Oh. Pelo lado direito, 360. Ainda escuto sua voz. Segunda-feira, Ellison, estaremos juntos no Caribe Show! É o Pop do Caribe! Todas as segundas de julho! Luz do meu amanhecer, te amo tanto, me faz sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. Maria Jornalista, Tassia Barros. Tá aqui com a gente, o maninho. Sempre dando força com a gente. Obrigado, Tássia! Você, todas as amigas, todos os amigos, sejam sempre bem-vindos. Como sempre foi, sempre será. Live. Bora, Johnny Pio. Bora, Jéssica. Cadê o gordo? Nosso compadre Batistão, Alisson. Alô, Batistão! Banda Fronte, a maior rebelde em Melody. Banda Plus, Banda Plus, envolvendo. É assim, maninho! Charidon, charari. China. Tem o francês, tem o China. Mirizinho e o Derek, garoto. Isso é uma lenda viva das aparelhagens. E o Bezerra do Uber, cadê você, bebê? Xarari, xarirom, xarari, xarirom, xarari. Meu garoto Júnior. Xarirom, xarari. DJ Gaiado da Bela Modas. Carinha do teu tipo, vem me azarar. Eu tô ligada que é mais fácil. Passa uma Gaiado, é tu, mano. Tem uma galera doida aqui, meu irmão. Meu chicletinho, homem de papel. Gia Lopes, Foca Mixi. Ronaldão e o Diego espocando tudo de... É a volta! É nóis, maninho! Foi bom te amar. E o Marcão? Não consigo esquecer. Não te esconde, Marcão. É uma cara, velho. Te amou, oh, oh. Você me deixou. Adriana Nobre, Sibeli Júnior, Dali 9, alô Juninho, e a sua esposa Priscila. Nunca pensei que pudesse existir. Essa galera é forte, viu Juninho? E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Meu parceiro Paulo Bahia. E também Lucas Cara de Pau. Meu parceiro Alex. Juntamente com ele, o Batistão do Bolo. Pode ser Belém, pode ser Isabel, pode ser Nova Timbuteu. Eu quero é pop, pô. Alô Rodolfo de Marituba, bora endoidar. Santa Isabel, como é que é? Como é que é? Mais uma vez! Fala, meu parceiro Renan da Golada! E doida! Scooby da TS. Olha o nosso parceiro, vereador Rodinha Alisson. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos. Como eu sempre digo, todas as vezes que a gente pinta na região, ele sempre vem dar essa força pra gente. Na vida nunca é assim. Parto pro tudo ou nada sem saber se. E a gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo. É o Águia de Fogo.